A verdadeira religião do ser vivo é sua natural qualidade intrínseca. Intrínseca? Nossa, e essa palavra, hein, Bimala? Vamos consultar o pai dos burros. É, minha mãe falava isso. Deixa eu ver o dicionário, está aqui. Intrínseca, não tem. Até intrínseco. É o que se encontra na essência ou na natureza de algo ou alguém íntimo, que é inerente ou essencial a alguém ou algo. Tá, já entendi. É nossa natureza original, né? Então é isso, é o que faz parte de nós, almas eternas. Então a verdadeira religião do ser vivo é sua natural qualidade intrínseca, ao passo que a religião enganadora é uma forma de necessidade. Vixe, agora, necessidade. Ei, Bimala, vai ter que deixar o dicionário aberto direto aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Necessidade. Ai, não é fácil, não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Ué, cadê o trem aqui? Ah, tá aqui a pesquisa. Necessidade. Necessidade. Dito ou ação de nécio. Deslate, disparate, estupidez. Qualidade do que é nécio. É ignorante. Pronto. Pessoa estúpida é ignorante. Ignorante é estúpido. É, dá na mesma. Então vamos voltar lá. Ao passo que a religião enganadora é uma forma de estupidez que artificialmente encobre a consciência pura da entidade viva sob determinadas condições desfavoráveis. A religião verdadeira permanece latente quando a religião artificial domina a partir do plano mental. É o que mais tem por aí, né? As pessoas desfrutando da mente, o sexto sentido. Ouvindo com pureza de coração, o ser vivo pode despertar esta religião adormecida. Outro dia eu estava vendo uma postagem lá, o cara falou que Dharma era não sei o que lá. Especulou, falou uma asneira lá, né? Só quem conhece a língua sânscrita sabe o que é Dharma. Dharma em português é ocupação. Tem nada a ver com outras histórias que falam por aí. Bom, se a pessoa está no plano mental, né, está ouvindo a mente dela, só vai falar bobagem. Ou está possuído de espíritos ou fantasmas, vai falar bobagem. Como que é que o Prabhupada fala? Essas pessoas têm um pobre fundo de conhecimento. Ouvindo com pureza de coração, o ser vivo pode despertar esta religião adormecida. O Srimad Bhagavatam prescreve um processo de religião diferente de todas as formas de religiosidade imperfeita. Pode-se considerar a religião a partir das três seguintes divisões. 1. O caminho do trabalho frutífero. Gozar a vida, né? 2. O caminho do conhecimento e dos poderes místicos, é os meditadores. E 3. O caminho da adoração e do serviço prático e amoroso a Deus. Essa é a verdadeira religião, o verdadeiro Dharma. O caminho do trabalho frutífero, Karma Kanda, ainda que decorado com cerimônias religiosas destinadas a elevar nossa condição material, é um processo enganoso, porque jamais poderá capacitar-nos a aliviar-nos da existência material e alcançar a meta máxima da vida. Apesar da perpétua e árdua luta da entidade viva para livrar-se das aflições da existência material, o caminho do trabalho frutífero só faz conduzi-la à felicidade temporária ou ao sofrimento temporário na existência material. O trabalho frutífero, piedoso, nos coloca numa posição em que podemos sentir felicidade material temporariamente, ao passo que as atividades viciosas levam-nos a uma posição miserável de carência e dificuldades materiais. No entanto, mesmo que sejamos postos na mais perfeita situação de felicidade material, Dessa maneira, não poderemos nos livrar das aflições de nascimentos, mortes, velhice e doenças. Cientista, nada nem ninguém, não é só o cientista, nada nem ninguém, além de Krishna e seus devotos, pode livrar as pessoas dessas misérias. Portanto, uma pessoa materialmente feliz necessita do alívio eterno que a religiosidade mundana, fundamentada no trabalho frutivo, jamais poderá conceder. É Dharma inventado, né? Dharma inventado é o que tem por aí. Os caminhos do cultivo de conhecimento Gyana Marga e de poderes místicos são igualmente arriscados, pois não se sabe para onde se irá seguindo estes métodos incertos. Um filósofo empírico em busca de conhecimento transcendental poderá esforçar-se muito arduamente por muitos e muitos nascimentos, especulando mentalmente. Porém, a menos e até que atinja a fase da mais pura qualidade da bondade, em outras palavras, até que transcenda o plano da especulação material, não lhe será possível saber que tudo emana da personalidade de Deus, Vasudeva, que é outro nome de Krishna. Deus tem muitos nomes e muitas personalidades, apesar de ser um. Deus é um, não pode, não tem dois deuses. Não, se falar de semideuses, aí já não é Deus, é semideus, quase Deus. Vasudeva, desculpa, é o nome de Deus, Vasudeva. Seu apego ao aspecto impessoal do Senhor Supremo Krishna falou-a incapaz de elevar-se àquela fase transcendental de compreensão, Vasudeva. E por isso, devido ao seu estado mental sujo, ele deslizará novamente na existência material, mesmo após ter ascendido à fase máxima de liberação. Esta queda ocorrerá devido à sua carência de locus standi, ou seja, no serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Quanto aos poderes místicos dos meditadores, eles são também enredamentos materiais no caminho da compreensão transcendental. Eles só ficam preocupados com o corpo e a mente. Então, se a pessoa quer realmente se autorrealizar, ela tem que transcender essas ilusões mentais. Um erudito alemão que se tornou devoto de Deus na Índia disse que a ciência material já havia feito progresso louvável em copiar os poderes místicos dos meditadores. Portanto, ele não veio à Índia para aprender os métodos de poderes místicos dos yogis, mas sim para aprender o caminho do transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna, mencionado na grande escritura Shrimad Bhagavatam, que nós vamos ler já já. Os poderes místicos podem tornar um yogi, um meditador poderoso materialmente, e assim dar-lhe alívio temporário das misérias de nascimentos, mortes, velhices e doenças. Como outras ciências materiais também podem fazer. Porém, semelhantes poderes místicos não poderão jamais ser uma fonte permanente de alívio dessas misérias. Portanto, segundo a escola dos devotos, este conhecimento de religiosidade é também um método de enganar os seus seguidores. No Bhagavad Gita, define-se claramente que o meditador místico mais elevado e poderoso é aquele que pode pensar constantemente no Senhor Supremo Krishna. Não fica perdendo tempo com yogas inferiores. Incertas e inferiores. Nessa era de Kali Yuga, então, é impossível praticar qualquer outra yoga a não ser a Bhakti Yoga. O caminho de adoração aos inúmeros deuses ou semideuses administrativos é ainda mais arriscado e incerto do que os processos de Karmakanda e Gyanakanda, supramencionados. Pessoas que ficam cegas por um intenso desejo de gozar a vida, gozar os sentidos, aceitam este sistema de adorar muitos deuses, tais como Durga, Shiva, Ganesha, Surya e a forma impessoal de Vishnu. Tal adoração pode, com certeza, satisfazer os desejos de gozo dos sentidos de alguém, caso seja executada adequadamente, conforme os ritos mencionados nas escrituras autorizadas, que atualmente, nesta era de carência e dificuldades, são muito difíceis de serem executados. Porém, o sucesso obtido mediante tais métodos é, sem dúvida, transitório e é adequado apenas para uma pessoa menos inteligente. Este é o veredito do Bhagavad Gita. Nenhum homem sensato deve contentar-se com tais benefícios temporários. Nenhum dos três caminhos religiosos supramencionados pode nos libertar das três espécies de misérias da existência material, a saber, misérias causadas pelo corpo e pela mente, misérias causadas por outras entidades vivas e misérias causadas pelos semideuses. No entanto, o processo religioso descrito no Śrīmad-Bhāgavatam é capaz de dar a seus seguidores alívio permanente das três espécies de misérias. O Bhāgavatam descreve a forma máxima de religião, restabelecimento da entidade viva em sua posição original de transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Tal religião é livre das infecções de desejos de gozo dos sentidos, trabalho frutífero e cultivo de conhecimento com o fito de fundir-se no absoluto para se tornar uno com o Senhor Krishna. É, Bimala, quer se fundir? Que se funda, meu amigo, é isso aí, grande coisa. Você se funde, vamos falar aqui, no corpo de Deus, como foi falado aqui. E aí você fica lá, dormindo, né, no corpo de Deus, em forma latente. E aí, quando Krishna resolve manifestar novamente a criação material com os incontáveis universos, você é jogado aqui de novo. Então só perdeu tempo. Só perdeu tempo praticando essas yogas inferiores, esses processos inferiores, e que nem são indicados para esta área era de Kali Yuga. Deve-se considerar qualquer processo de religiosidade baseado em gozo dos sentidos, grosseiro ou sutil, como religião farsante, por não ser capaz de dar proteção perpétua a seus seguidores. Isso aqui é uma máxima, Bima. Poxa vida, vou até printar isso aqui, ó. Calma, Bimla, não dá para apressar essa mânica. Aqui, ó. Deve-se. Pronto. Vou ler de novo, vamos parar aqui, né? Para não cortar a explicação no meio. Deve-se considerar qualquer processo de religiosidade baseado em gozo dos sentidos, grosseiro ou sutil, como religião farsante, por não ser capaz de dar proteção perpétua a seus seguidores. Se nem um líder se dá bem de uma religião inventada, né? Imagina os seguidores. Está cheio de líderes religiosos aí com depressão, estressado, essas doenças da mente, essa doença da ilusão. E pior ainda quem segue, né? Aí é pior ainda, porque se esses processos que tem por aí não livra nem os líderes da depressão, do estresse, etc., imagine quem segue. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção. Todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes, estão nessa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E essa coleção está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas, se você quer a coleção na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos, também na quarta linha. Se não achar,

Isto prova definitivamente que a Suprema Personalidade de Deus é sempre uma pessoa. Sob seu aspecto impessoal, ele é os raios de seu corpo transcendental. Quando uma entidade viva alcança a perfeição transcendental, ela também obtém a mesma espécie de corpo, conhecido como Satitananda Vigraha. Isso aqui vira música, hein? Hari Om Tat Satitananda Vigraha. Tá, já parei, não vou estragar a música, não. Este corpo transcendental não se mistura jamais com os elementos materiais. Embora na vida condicionada a entidade viva esteja cercada por elementos materiais, como terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego, ela permanece sempre à parte deles. Não se mistura, não tem como misturar, né? Em outras palavras, a entidade viva pode libertar-se da condição material a qualquer momento, desde que o deseje. O ambiente material chama-se Maya, ilusão. De acordo com Krishna, e aqui ele está falando, calma, vou ler, Daivi hi esha guna mai, mama maya duratyaya, mam evadye prapadyante, mayam etam tarantite. Em português, esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil superá-la, e é mesmo. Mas aqueles que se renderam a mim podem superá-la com facilidade. Bhagavad Gita 7.14. Tão logo a entidade viva se ocupe no transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, ela se liberta de imediato de todas as condições materiais. Prabhupada cita aqui esse texto, né? Sagunam samatiti aitam brahma buyaya kalpate. Em seu estado material, a entidade viva está na plataforma de Diva Bhuta, mas prestando serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, ela se eleva à plataforma de Brahma Bhuta. Na plataforma Brahma Bhuta, a entidade viva liberta-se do cativeiro material e ocupa-se a serviço do Senhor Krishna, e neste verso a palavra Dira, às vezes é lida como Vira. Na verdade, não faz muita diferença. A palavra Dira significa sóbrio e Vira significa herói. Quem está lutando contra a ilusão é um herói. E quem é sóbrio o bastante para entender a sua posição é um Dira. Sem tornar-se sóbrio ou heróico, ninguém pode alcançar salvação transcendental. Calma, Bhimana. Meu querido Vidura, todo aquele que ouvir esta narração a respeito da compreensão da existência transcendental da entidade viva, como foi descrita pelo grande sábio Narada, ou que, a relatar a outros, libertar-se-á do conceito de vida corpórea. Vai se livrar desse corpo miserável, temporário. Esta criação material é um sonho para a alma transcendental. A banda Shakti fez uma letra, uma música com esse tema, hein? Como que é, Bia? Essa vida é como um sonho, sempre inacabado. É rock da pesada. Essa criação material é um sonho para a alma transcendental. Na verdade, toda a existência no mundo material é um sonho de Mahavishnu, conforme descreve o Brahma Sanhita. É Deus está deitado sobre as águas em sua Yoga Nidra. Está lá dormindo, né? E produzindo essa ilha da fantasia para todos nós aqui tentarmos satisfazer nossos desejos. Este mundo material é criado pelo sonho de Mahavishnu. A plataforma verdadeira e concreta é o mundo transcendental, Mas quando a alma transcendental deseja imitar a suprema personalidade de Deus, Krishna, ela é posta neste mundo imaginário de criação material. Após entrar em contato com os modos materiais da natureza, a entidade viva desenvolve os corpos sutil e grosseiro. Ao ter a fortuna de associar-se com Sri Narada Muni, ou Mahamuni, ou com seus servos, a entidade viva liberta-se deste mundo imaginário de criação material e do conceito corpóreo de vida. É. E as pessoas acham que o que estão vivendo aqui é verdade. É uma mentira, né? Mentira temporária e miserável. Esta narração proferida pelo grande sábio Narada está repleta da fama transcendental da suprema personalidade de Deus, Krishna. Consequentemente, esta narração, quando descrita, com certeza santifica... Tá, vou ler até tem uma vírgula aqui. Consequentemente, esta narração, quando descrita, com certeza santifica este mundo material. Ela purifica o coração da entidade viva e a ajuda a alcançar a sua identidade transcendental. Todo aquele que relatar esta narração transcendental libertar-se-á de todo o cativeiro material e não terá mais que perambular dentro deste mundo material. Como indica o verso 79, Narada Muni aconselhou o rei Pratinabarre a adotar o serviço prático e amoroso a Deus, ao invés de desperdiçar o seu tempo realizando cerimônias ritualísticas e atividades frutivas. As vívidas descrições dos corpos grosseiro e sutil encontradas neste capítulo são muito científicas e... Agora não é hora, né, Bima? Onde eu estava aqui? As vívidas descrições dos corpos grosseiro e sutil encontradas neste capítulo são muito científicas e, por serem apresentadas pelo grande sábio Narada, são autorizadas. Uma vez que estas narrações estão repletas das glórias da suprema personalidade de Deus, elas constituem o processo mais eficaz para a purificação da mente. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmou em um dos 8 versos que ele deixou aqui, né, quando veio aqui neste mundo, Deus voltou neste mundo há 535 anos atrás. E ele deixou 8 versos. E esse aqui é um pedaço de um deles. Chetodarpana Marjanam. Não, não vou cantar, Bhima, só estou lendo. Quanto mais falarmos de Krishna, pensarmos em Krishna e pregarmos em nome de Krishna, tanto mais nos purificaremos. Isto quer dizer que não teremos mais que aceitar um alucinatório corpo grosseiro e sutil, mas ao invés disso alcançaremos nossa identidade transcendental. Quem tenta entender este instrutivo conhecimento transcendental, liberta-se deste oceano de ignorância. A palavra Parameshwa, Parameshtyam, é muito significativa a este respeito. Com Parameshtyam, também nos referimos a Brahmaloka, o planeta onde vive o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, neste universo. Krishna tem um filho primogênito em cada um dos incontáveis universos. Imagine. A palavra... Tá, já falei. Com Parameshtyam também nos referimos a Brahmaloka, o planeta onde vive o Senhor Brahma. Os habitantes de Brahmaloka sempre discutem essas narrações de modo que, após a aniquilação do mundo material, eles possam transferir-se diretamente ao mundo transcendental. Uma pessoa transferida ao mundo transcendental não precisa ir para cima e para baixo dentro deste mundo material. Às vezes, a palavra Parameshtyam também é usada para referir-se às atividades transcendentais. Calma. A alegoria do rei Purandjana, descrita aqui de acordo com a autoridade, é plena de conhecimento transcendental, e eu a ouvi da parte de meu mestre espiritual. Se alguém puder entender o propósito desta alegoria, com certeza aliviar-se-á do conceito corpóreo e entenderá com clareza a vida após a morte. Mesmo que alguém custe a entender o que é a transmigração da alma, ele poderá compreendê-la plenamente estudando esta narração. A parar nesse verso. Tá bom, então vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas, com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto que já aparecem os livros disponíveis e aí você já encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí a gente lê junto com você, canta junto com você e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desculpem. Que camelo que, Bima? Não pode nem tomar água, tá louco? Não pode bater o pé, não pode estralar os dedos, não. Não pode tomar água. Ah, tá louco, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Namastá. Não dá, tá? Só repetir uma vez, tá louco, hein, Bima? Minutinho a mais, minutinho a menos. Bom, vamos continuar aqui. A Bupada acabou de falar com o ministério tal, etc. Tá. Enquanto isso, os seus outros arranjos prosseguiam com plena cooperação do Japão. Ah, é, Prabhupada queria ir naquele encontro no Japão. Ele já havia mandado ao Sr. Nakano as 20 primeiras ideias ilustrativas da luz do Bhagavata. Esse livro tem também em português. O Japão é famoso por seu trabalho artístico, escreveu ele, e a Índia é famosa por sua cultura transcendental. Devemos agora nos combinar, três pontinhos. Ele sugeriu que eles também imprimissem o texto e os quadros como um livro. E o senhor Nakano garantiu a Bhaktivedanta Swami que eles estariam ansiosos por recebê-lo no aeroporto Haneda. Eles poderiam ser reconhecidos prontamente uma vez que estariam segurando uma bandeira. E se ele quisesse, poderia permanecer no Japão por um mês inteiro e promover encontros locais com a convenção programada. Olha só, hein? Que oportunidade de pregar que Prabhupada encontrou. O senhor Nakano também pediu um favor a Bhaktivedanta Swami para solidificar as relações entre os prefeitos de três cidades japonesas. Ele solicitava que Bhaktivedanta Swami enviasse cartas aos prefeitos pedindo-lhes seu pleno apoio ao Congresso do Espírito Humano. Bhaktivedanta Swami imediatamente agiu de acordo com aquela solicitação. Já havia começado o mês de abril e não chegava dinheiro. Finalmente, após a entrevista pessoal em que ele recebeu um não definitivo do Dr. Radha Krishnan, Bhaktivedanta Swami voltou-se para o senhor Nakano desapontado. No dia 18 de abril, ele escreveu: acabo de receber a sua carta do dia 9 deste mês e agradeço ao senhor por tudo o que me disse. Sou uma criatura humilde e estou apenas tentando fazer a minha parte a este respeito, porque esta foi a ordem que meu mestre espiritual me deu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Apesar de me sentir muito estático com a recepção que o senhor planeja me oferecer aí, tomo a liberdade de informar ao senhor que os gastos de minha passagem, que equivalem a cerca de 3.500 rúpias, ainda não foram liberados. Eu submeti um requerimento ao governo da Índia, pedindo ajuda e anexo também envio uma cópia deste requerimento. Também escrevi uma carta particular ao Dr. S. Radhakrishnan a este respeito e também incluo uma cópia da resposta que recebi junto com esta carta. Nada disso me encoraja muito. Portanto, hoje me encontrei pessoalmente com o vice-presidente, mas ele diz a mesma coisa que escreveu em sua carta. Embora a questão ainda não esteja de todo sem solução, fico com minha mente perturbada, pensando em que farei caso o governo se negue a me ajudar. Portanto, peço-lhe o seu bom conselho a este respeito. O Dr. S. Radhakrishnan me disse que o senhor também o convidou a comparecer a seu congresso. Ele opina que os gastos da passagem teriam de ser pagos pelo senhor. A esperança e expectativa do Congresso é indubitavelmente muito grande e eu desejo utilizar-me inteiramente desta oportunidade para o bem-estar geral de toda a sociedade humana. Isso é um mestre de verdade, né? Não fica atrás de libertar o seu povinho de questões políticas. Não, um mestre espiritual é assim, né? Ele quer dar o bem, dar o conhecimento a toda a sociedade humana. Expliquei inteiramente os meus pontos de vista em minhas declarações já enviadas ao senhor para que serem publicadas, e a ideia, tá, vou ler de novo aqui. E a ideia essencial é expressa na carta aos prefeitos, cuja cópia está também incluída junto com esta carta. Como um renunciado, não tenho fundo pessoal para gastar nestas circunstâncias. Se o governo se negar a ajudar a pagar a passagem, então terei de pedir a mesma ajuda ao senhor. Caso contrário, minha ida ao Congresso terminará em mero sonho. Tenho pouquíssima fé nas iniciativas dos políticos, e especialmente dos políticos indianos. Pela conversa com o Dr. S. Radhakrishnan, pareceu-me que o governo não aprova tal congresso, por este ser organizado por pessoas privadas, e sendo assim, eles não participarão de tal congresso. Esperarei pela decisão final, esperarei pela decisão final por mais uma semana para aclarar-se a questão sim ou não. Se fossem governantes de verdade, Prabhupada já estaria lá, né? Porque um governo de verdade é representante de Deus e não do povo. Quando o povo escolhe, meu amigo, a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do povo é a voz da ignorância. As respostas dos doadores em perspectiva na Índia foram todas negativas. No dia 20 de abril, ele passou um telegrama para o senhor Nakano. Como vocês desenvolveram um amor profundo por mim, ouso pedir-lhes que me mandem auxílio financeiro para que eu possa ir ao Japão. Acho que o senhor pode imediatamente instruir a sua embaixada em Delhi a fazer o necessário e despachar-me para o Japão em seu nome. Estou sentindo muita necessidade de encontrar o Senhor e o Congresso para que possamos edificar um sólido instituto para o cultivo transcendental. Esperarei suas instruções por telegrama para determinar o meu programa. Mas o Senhor Nakano não pôde ajudar, e o esforço de Bhaktivedanta Swami terminou em mero sonho. É só que quando se sonha para Deus, esse sonho é real, né? Não é um sonho material. Aliás, tudo que um devoto puro de Deus faz é transcendental. Pode até não parecer, né? Em julho de 1962, Bhaktivedanta Swami... Ah, tem outro detalhe. É para compreender um devoto puro, só se tornando um devoto puro também. Senão não vai entender, não tem como entender. Em julho de 1962, Bhaktivedanta Swami em Vrindavana mudou sua residência do templo Vanshigopaladi para o templo Radha Damodara. Durante 3 anos, ele pagara o aluguel de 5 rupias por mês por seus quartos no Radha Damodara e pagara pelos reparos nos cômodos. Agora o quarto principal tinha luz elétrica e um ventilador, e as paredes tinham sido rebocadas e pintadas. O quarto tinha 2 metros por 3 metros, 2 metros por 3 metros e meio, com paredes limpas e um chão de ladrilhos de pedra e areia de tamanhos desiguais, os mesmos que os ladrilhos de pedra cimentados em frente ao túmulo sagrado de Rupa Goswami. O quarto era mobiliado com uma pequena mesa baixa, uma esteira cuxa e um catre de madeira com superfície de cordas entrelaçadas como estrado. A vista dali não era o panorama que ele desfrutara no Keshigata, e a vizinhança não era tão silenciosa. Mas agora, sem mesmo ter de sair de seu quarto, ele podia olhar para o templo e ver uma porção do altar e a forma de 1 metro de Vrindavana. Não, é Vrindavana Chandra, é isso mesmo, Bimo. Aparecia Y aqui. A deidade, né, de Krishna de mármore negro que Krishna Dasa Kaviraja adorara há centenas de anos atrás. O quarto principal era ligado à cozinha por uma varanda de 5 metros que dava para o pátio. E de sua cozinha ele podia ver o túmulo sagrado Samadhi de Rupa Goswami. De modo que o local era melhor do que o seu quarto no templo Vanshigopaladi, porque agora ele estava vivendo no templo de Diva Goswami, onde grandes almas, como os principais renunciados de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Raghunatha e Diva, haviam se reunido e tomado o alimento oferecido a Deus, cantado e falado de Krishna e do Senhor Chaitanya. Era o melhor local para trabalhar na coleção Shrimad Bhagavatam. À 1 da madrugada, quando ninguém ainda havia acordado e reinava muita calma, Bhaktivedanta Swami despertava e começava a escrever. Uma vez que a falta de luz não era incomum em Vrindavana, ele muitas vezes trabalhava à luz de lanterna. Mas, de qualquer modo, um feixe de luz brilhava de fora de seu quarto para a varanda, enquanto dentro do quarto ele trabalhava sob o seu brilho. Enquanto ele escrevia na quietude, às vezes um sapo, seco como o chão de pedra, saía de seu esconderijo e atravessava o piso úmido, não, o piso sumindo, tá, vou prestar atenção, tá bom, amigo. Enquanto ele escrevia na quietude, às vezes um sapo, seco como o chão de pedra, saía de seu esconderijo e atravessava o piso, sumindo pelo gramado ou pelo gradeado de cimento da parede oposta. Às vezes, um camundongo saía correndo de dentro de um postigo de janela e se escondia em outro lugar. Afora isto, o quarto era completamente sossegado e santificado, e a inspiração de estar na presença dos 6 principais renunciados de Vrindavana era forte. Acima do pátio aberto, o céu encontrava-se cheio de estrelas claramente visíveis, Enquanto ele trabalhava, os únicos sons provinham da cidade, talvez de um cão ladrando à distância. Às 4 da manhã, o sacerdote do templo, que dormia sob um abrigo perto das portas das deidades, despertava, acendia uma luz elétrica e, com um bastão comprido, afugentava os morcegos da madeira do teto, das madeiras do teto. Às cinco, após despertar as formas de Deus no altar, o sacerdote abria as portas diante do altar e começava o programa da madrugada, Mangala Arati. Ele oferecia uma lamparina enquanto devotos residentes se reuniam e cantavam Hare Krishna tocando instrumentos, e normalmente alguém tocava um gongo enquanto alguém mais tocava um sino grande. Qualquer som produzido no pátio chegava imediatamente aos quartos de Bhaktivedanta Swami, e o ruído do sino e do gongo reverberava subitamente contra as paredes de seu pequeno quarto. De seu assento, ele só podia ver Vrindavana Chandra, à esquerda do altar. Às vezes, ele fazia uma pausa em seu trabalho e caminhava até o pátio para ver as formas de Deus em sua adoração matinal. O altar era cheio de deidades de Radha, Krishna, que tinham sido adoradas por Diva Goswami e outros mestres espirituais devotos de Deus há centenas de anos atrás. Após 10 minutos, o sacerdote, tendo oferecido a lamparina e depois uma concha cheia de água, voltava-se e borrifava nas cabeças dos devotos água oferecida a Deus no altar, e a cerimônia terminava. Após trabalhar algumas horas na coleção Shrimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami sentava-se em seu quarto e cantava Hare Krishna no rosário. À medida que o céu da manhã mudava para azul claro, as estrelas desapareciam e os residentes de Vrindavana chegavam para visitar as formas de Deus e os túmulos sagrados samadhis dos principais renunciados. Mulheres idosas entravam no templo chamando Jai Radhe com suas vozes roucas. Quando Bhaktivedanta Swami abria os postigos, seu quarto enchia-se de luz. Suas janelas davam para o pátio, mas não eram bem janelas, mas grades cimentadas na parede, embora um transeunte não pudesse olhar facilmente para dentro do quarto. O gradeado permitia que a luz entrasse. À luz da manhã, o quarto era claramente visível, e o teto arqueado, as paredes recém-pintadas com nichos arqueados, o piso... Tá, vou parar já. Então vamos parar aqui, ó. Na descrição do quarto de Prabhupada. À luz da manhã, o quarto era claramente visível. O teto arqueado, as paredes recém-pintadas com nichos arqueados, o piso de pedra embutida, o fino bastão, né, de renunciado de Prabhupada, e envolvido por pesado cade açafroado, recostava-se contra um canto do quarto. Em uma prateleira... Ah, é verdade, vou parar aqui, tá. Parar onde está amanhecendo, né? Onde está amanhecendo, e na descrição do quarto de Prabhupada. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, não tem jeito, vai ter que clicar ali, ó, Livros Novos. Vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada mesmo, assim, quase a preço de custo. Já apareceu aqui